um coração apaixonado para um coração cheio de saudades. Ou você se apaixona, você se apaixona. É o momento, quero te olhar. É o momento, o nosso amor. Sai mais de mim. Se eu pudesse, faria eterno cada momento seu. Que sempre haverá uma razão pra gente ficar juntos e acreditar. Mais romântico do Brasil.